BBC apresenta O Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e do serviço brasileiro da BBC. O rádio brasileiro começou a descobrir novos rumos, rumos mais claramente específicos, ainda na década de 40. Artística e comercialmente, vislumbrou-se uma época que seria muito bem explorada, a época da descoberta dos filões. Um dos novos gêneros que logo se popularizou foi, sem dúvida, o da radionovela. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. A radionovela tem como antecedentes o radioteatro, já muito difundido nos anos 30 e com sucesso em diversas emissoras brasileiras, como, por exemplo, o Teatro Manuel Durans, na Rádio Record de São Paulo, e o Teatro Pelos Ares, de Cordélia Ferreira, na Marinque Veiga. A Nacional do Rio apresentava também nos anos 30 o seu Teatro em Casa. Quem recorda esta época é o locutor da PR8, Aurélio de Andrade. De início, nós tivemos logo o teatro, que foi o teatro com Celso Guimarães, lançando peças teatrais de 50 minutos, não é? Fazendo o radioteatro. Então, era o Teatro em Casa, inicialmente Teatro em Casa, que depois cresceu por exigência mesmo dos ouvintes. Houve a experiência teve uma aceitação popular razoável, boa experiência, aí vem então o teatro maior, com a contratação de grandes artistas, onde você vai encontrar, então, um elenco enorme, pois chegamos a ter aqui, em termos de novelas aqui na Rádio Nacional, tínhamos aqui uma base de 16 novelas. Aurélio de Andrade. Um outro tipo de teatro desenvolvido pela Nacional era uma espécie de teatro musicado. Nessa época, as chamadas novelas ainda estavam longe de existir. Floriano Faisal, uma das figuras mais importantes do radioteatro da Nacional, fala agora sobre o teatro musicado, pois ainda não havia a ideia da novela. O radioteatro, que era representado com as peças, uns pequenos esquetes, e até um esquete cantado, que era feito 3 vezes por semana. Então, alternadamente, cada um fazia um, eu e o Vitor. Então, aproveitávamos trechos de músicas e fazíamos uma história. E os cantores eram o Lamartine Babo, o Barbosa Júnior e a Ismênia dos Santos. E o locutor era o Sancler Lopes. Então, a abertura sempre do esquete, para explicar aquela história que a gente tinha que explicar, era feita com a música do Eduardo Paquetá, que era a única música que o Sancler sabia cantar. Porque até o locutor cantava. Era um negócio muito divertido. Floriano Faisal. Em 1941, estreou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro a primeira radionovela brasileira. Mas não era de todo brasileira. O seu autor, Leandro Blanco, era cubano. A novela foi adaptada no Brasil por Gilberto Martins, que deu um novo colorido a Em Busca da Felicidade. Eu era feliz no colégio das irmãs. E isso aconteceu há 18 anos. Hoje a vida mudou tanto. Doutor Mendonça, o que aconteceu? Nada, Alfredo, nada. Não há motivos para alarmes. A Anitta está um pouco nervosa, um pouco emocionada. Se hoje representam um grande momento do rádio brasileiro, as radionovelas, no início, não despertavam muito entusiasmo entre as emissoras, e até mesmo entre os atores. Mas alguns homens acreditaram naquela novidade e resolveram apostar no seu sucesso, como explicou Floriano Faisal. Ia em busca da felicidade. No rádio, quando eles apresentaram o problema na Rádio Nacional, para ser representado às 9h30 da manhã, era uma estupidez, 9h30 da manhã, isso não vai dar resultado. Mas nós queremos esse horário. Nós compramos o horário. Então a Rádio Nacional vendeu o horário por 10 reais o mel coado, como a gente costuma dizer, né? E a novela estreou na Rádio Nacional. Os artistas de categoria da rádio, como Celso Guimarães, a Esmeralda dos Santos, tal, eles se recusaram a entrar na novela àquela hora da manhã. Então foi preciso estabelecer um elenco para representar a novela. Então veio o Rodolfo Maier, que fez o principal papel masculino. A Yara Salles já estava na rádio, a Zezé Fonseca, eu, a Isis de Oliveira, o Sancar Lopes, o Luiz Tito e uma série de outros artistas, né? De teatro, porque foi preciso recorrer a essa gente de teatro para vir fazer a novela na Rádio Nacional. E a novela foi um sucesso extraordinário, porque era uma história humana, uma história que interessou muito ao público. E sabe, a Colgate comprava em Cuba todas as novelas que eles representavam lá, para distribuir pelo Brasil. A novela agradou realmente no Brasil por causa da adaptação do Gilberto Martins. Porque depois essa novela foi feita na televisão, adaptada por outra pessoa, que eu não sei, não me lembro, não sei quem foi, também não me interessava. E ele não adaptou a novela, ele traduziu simplesmente a novela e foi uma coisa horrível. Floriano Faisal. Entre os que acreditaram no sucesso artístico e comercial das radionovelas, achava-se Vitor Costa, que na época dirigia o departamento de radioteatro da Nacional. Foi através das iniciativas dele que a novela realmente conquistou o seu espaço. E Vitor Costa, com isso, se tornaria o homem forte do rádio. Quem nos diz de que forma isto ocorreu é o novelista e produtor Mário Brazini. Não digo que o Vitor tenha inventado a novela, não é isso. Como ele comandava o rádio teatro naquele tempo, mediante um módico salário de 1,500 ou 1.500 cruzados, vamos falar para a linguagem de hoje para que se entenda melhor, ele então propôs ao superintendente das empresas incorporadas ao Patrimônio Nacional que se ele colocasse, que ele colocaria, ele propôs que ele colocaria 100 mil cruzados de contratos de publicidade, mas queria ganhar 5 mil. Então o coronel Costa Neto respondeu que não. Que se ele pusesse os 100 mil cruzados, ele teria 5%, não só pondo os 100 mil cruzados. O que ele pusesse, tudo que ele pusesse no rádio teatro, ele receberia 5%. Daí a pouco o rádio teatro punha milhões em verbas de publicidade dentro da rádio e não apenas os 100 mil cruzados. Depoimento de Mário Brazini. Depois do sucesso de Em Busca da Felicidade, fazer radionovela não seria mais nenhuma vergonha. Muito pelo contrário. Poder participar de uma produção, fosse escrevendo ou interpretando, era um sonho para muitos profissionais, principalmente para os atores. Com o passar do tempo, as radionovelas foram crescendo em quantidade. Algumas emissoras tinham 2, 4, outras 6, e havia até mesmo algumas com mais de 10 novelas no ar. Isto requeria um grupo muito grande de intérpretes e pessoas especializadas em escolhê-los, de acordo com o personagem pedido pelo autor. Mais uma vez, Mário Brazini. A importância do rádio, do radioteatro, no rádio brasileiro é tão grande que nós poderíamos começar dizendo que é impossível traçar um perfil da história do rádio brasileiro sem falar da rádio do Rio de Janeiro, ou seja, da Rádio Nacional. Isso em que pese iniciativas da maior seriedade em outros estados do Brasil. E falar da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em que pese a importância do seu departamento artístico musical, do seu departamento jornalístico, do seu departamento esportivo, que eram todos de primeira grandeza, ainda assim, a maior importância da Rádio Nacional era o seu radioteatro. O radioteatro da Rádio Nacional era o sonho, a ambição, a meta máxima de qualquer radialista naquele tempo, e inclusive de muitos atores de teatro. Os atores sobreviviam a duras penas, ao passo que o rádio ofereci a eles um salário modesto, pequeno, mas seguro, garantido, pingando todo fim do mês, assegurando-lhe uma vida normal, regular, em que ele podia traçar uma economia. Muito bem. Então, o sonho era ingressar para o Rádio Teatro da Rádio Nacional. Como se ingressava para o Rádio Teatro da Rádio Nacional? Normalmente esperando um convite de Vitor Costa ou dos seus auxiliares diretos, ali na Praça Tiradentes, onde se centralizava toda a vida desocupada, desempregada do teatro brasileiro. Então, o ator, desempregado ou nas suas horas de folga, ia bater papo na Praça Tiradentes. De repente, surgia Vitor Costa com uma listinha na mão dos personagens de que ele necessitava para um determinado programa de rádio e teatro da Rádio Nacional. Pelo tipo de voz dos atores e pelo talento de cada um, que Vitor conhecia bem, porque era ponto de teatro e frequentador assíduo de teatro, ele escolhia, alinhavava os atores e levava para a Rádio Nacional, onde, em determinado momento, se fazia um ensaio e depois se procedia à irradiação. Mário Brazini. Com o desenvolvimento das novelas, foi preciso também que se desenvolvessem outras áreas de criação a fim de dar complemento ao texto e aos atores. E aí que surge a necessidade de um trabalho especializado de contrarregra. Esse profissional seria o responsável por todos os efeitos sonoros pedidos pelo texto. Efeitos que dariam ao ouvinte a possibilidade de visualizar a cena do modo que mais lhe agradasse. Edmo do Vale, um dos melhores contrarregras que o rádio brasileiro conheceu, conta como foi esse processo na Nacional do Rio. O elenco da rádio, do Rádio Teatro da Rádio Nacional chegou a ter mais de 120 elementos. O estúdio não foi construído exatamente para isso. O estúdio foi construído para todo tipo de o primeiro estúdio, todo tipo de programação. Era o estúdio do 22º andar. Mas com o tempo, nós passamos para o 21º andar. Aí o Rádio Teatro passou a ser, então, dono daquele primeiro espaço que era para todos. Então, um espaço, um estúdio muito grande, muito bem construído, muito bem feito. E com isso, pela quantidade de programas que nós tínhamos, a contrarregra tinha que estar permanentemente capacitada para, script na mão, reproduzir tudo aquilo que se pedia. Então, a gente tinha um espaço, eu tinha um espaço grande lá, que eu era quase metade do estúdio. Depois, o Vitor Costa mandou fazer uma cenografia dentro do estúdio, mas em bases sólidas, né? Que era uma casinha, tinha todos os elementos capazes de... Tinha uma varandinha, tinha uma cozinha, tinha banheiro, a área de serviço, tinha um tanque, mandei botar tanque. Eu, depois... Botei as minhas coisas lá e botei mais outras que não tinha. E com isso ficou um aspecto pictórico muito, muito bonito. Tudo isso são elementos que somam, no final das contas, como simpatia, credibilidade, admiração. Esse espaço do Rádio Teatro ficou então muito conhecido e foi um dos pontos de atração. Edmo do Vale. A Nacional do Rio foi um exemplo clássico de dedicação às novelas no Brasil. Mas São Paulo também tinha sua emissora especializada no gênero, que era a Rádio São Paulo. Nesta emissora, o sucesso era tão grande que o volume de correspondência dos ouvintes necessitava de um veículo especial dos Correios só para transportar as cartas endereçadas aos atores e autores da Rádio São Paulo. Valdemar Cilione foi um dos principais artífices do sucesso das novelas na Rádio São Paulo, atuando como diretor artístico e, principalmente, como radioator. Cilione era, na verdade, o galã de São Paulo. As primeiras radionovelas foram transmitidas no Brasil em 1941. A primeira radionovela de autor brasileiro surgiu no mesmo ano, Fatalidade, obra do teatrólogo e jornalista Oduvaldo Viana, falecido em 1972, que depois dedicou-se ao gênero, produzindo cerca de 100 novelas. E esta novela foi apresentada pela Rádio São Paulo. Desde aí, apesar da concorrência das outras emissoras, a Rádio São Paulo firmou-se como especialista em radionovelas, mantendo no Ibope a liderança do rádio paulista por muitos e muitos anos. Nélio Pinheiro e Sona Maria, a primeira dupla romântica do rádio paulista, faziam delirar os corações femininos interpretando as lindas e românticas cenas de amor de Oduvaldo Viana. Mas a história da radionovela em São Paulo é pontilhada de grandes duplas românticas, como Nelson Martinez e Lenita Helena, Enio Rocha e Ilka Ferreira, Walter Foster e Lia Aguiar, César Monteclaro e Maria Teresa, Maurício de Oliveira e Arlete Montenegro. Valdemar Cilioni e Cecília Alencar marcaram época. Que horas são? É tão tarde, Maria Teresa. Mas para dormirmos, é cedo, Mário. Já é madrugada. E com o trabalho que tiveste para a festa, não estás cansada? Tenho medo de dormir. Medo? Medo. Dormindo, interromperemos este sonho tão lindo. Eu queria continuar sonhando assim, acordada nos braços teus. Estás me vendo? Sim, querida. A vidraça da janela reflete o luar. E a luz do luar vejo-te como a sombra de um sonho. Não sei quem disse que a vida é o sonho de uma sombra. E tu, para mim, és a sombra de um sonho. A novela de rádio mais tarde iria inspirar também a sua apresentação na televisão. Era óbvio que os primeiros autores de telenovelas viessem do rádio. Uma escada para o céu é a dramática e comovente história de amor que Jeanette Clare escreveu e que a Rádio Nacional apresentará hoje, às 8 horas da noite, em seu primeiro e emocionante capítulo. As novelas de rádio seriam responsáveis também pelo surgimento de um outro gênero parecido, os seriados de aventura. Isto foi possível porque novos patrocinadores resolveram investir no gênero e possibilitaram ao público brasileiro momentos de alegria e participação com diversos seriados radiofônicos. Voltemos ao depoimento de Floriano Faisal, sendo ouvido aqui por Luiz Carlos Saroldi. Mas logo depois desse sucesso todo, então a Rádio Nacional percebeu que a novela era um caminho, um gênero que merecia toda a atenção. Mas já tinha percebido isso, tanto que imediatamente, durante aqueles primeiros tempos, aqueles primeiros 6 meses... já havia aquela corrida dos patrocinadores para fazer novela. Tanto que nós inauguramos umas 9 horas da noite. Depois passou a 1 hora da tarde. Mais uma novela. Depois veio a Sidney Rocha, então... A Sidney Rocha, então... Tinha, assim, um calhamaço de novela. A tarde toda, né? A tarde toda, desde meio-dia e meia. Meio-dia e meia, 2 horas, 3 horas... Depois veio o Jerônimo, veio o Anjo, tudo isso. E depois acabou patrocinando uma novela às 8 horas da noite também. Um dos seriados de aventura de sucesso no rádio brasileiro, mencionados por Floriano Faisal, contava as andanças de um milionário bonitão, que sempre se envolvia em episódios perigosos, e no final acabava desvendando os mistérios e prendendo os bandidos. Esse seriado, com capítulos de 10 minutos escritos e interpretados por Álvaro Aguiar, estreou em 1948, ficou no ar durante 19 anos e tinha como título o nome do milionário bonitão, o Anjo. E passamos a apresentar as sensacionais aventuras do Anjo, com outro capítulo da série O Cientista Sinistro, uma produção de Álvaro Aguiar. Chamados pelo Dr. Eduardo ao grande hospital central, o Anjo e seus companheiros procuram esclarecer a morte de Vitor Cervalli, o rei do cobre. Anjo e Jarbas dão uma busca no hospital, guiados pelo esquisito enfermeiro Martins. Entram na sala de cirurgia e notam alguma coisa que é normal. O Anjo manda que Martins se retire e, quando resolve sair com Jarbas... A porta está fechada por fora, Anjo. Mas temos que sair daqui. Olhe por baixo da porta. Cá, expulsa o palhaço numa verdadeira ratoeira. Estamos perdidos, Anjo. Perdidos. A claraboia. Talvez eu consiga quebrar o vidro atirando meu revólver. Isso. Vamos ver. Eu estou morrendo. O ar está entrando por ali. Não é suficiente. Porra, vai, porra. Vai ter que derrubar a porta de frente. Fulano! Vai, letrada! Aí estão eles, caídos! Tira eles pra fora! Isso aqui tá cheio de carne! Tá, vamos! Um trecho das aventuras de O Anjo. De todos os seriados apresentados pelo rádio, talvez aquele criado por Moisés Veltman na Rádio Nacional tenha sido o que mais marcou a lembrança do ouvinte brasileiro. Moisés Veltman criou um herói brasileiro que sempre andava ao lado de seu companheiro Moleque Saci e de sua amada Aninha. Este herói estava sempre percorrendo os sertões do Brasil e, como era de se esperar, também se envolvia em aventuras perigosas. Seu nome, mais que um nome, virou lenda viva no rádio. Melhoral apresenta Jerônimo, o herói do sertão. Jerônimo, o herói do sertão. Modelos e textos importados dos Estados Unidos também fariam sucesso no Brasil. Um dos exemplos mais conhecidos é o do Sombra, apresentado por uma voz cavernosa, que no Rio era feita por Sinclair Lopes e em São Paulo por Otávio Gabus Mendes. O Sombra tinha uma característica muito radiofônica. O herói tinha a capacidade de se tornar invisível e entrar em qualquer lugar, geralmente esconderijos de bandidos, para resolver os problemas. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Mas não foi só de aventuras policiais que o rádio seriado viveu. Henrique Forés, o almirante, foi o precursor de um tipo de programa focalizando o sobrenatural. Ele recolhia junto aos seus ouvintes fatos ou histórias contadas de pai para filho e produzia um programa que, para ser transmitido, almirante fazia questão que os ouvintes que escrevessem, contando seus casos de mistério, assinassem e se responsabilizassem pela veracidade das informações. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Extraordinário. Geralmente, estes programas eram transmitidos tarde da noite para causar maior impacto junto aos ouvintes. Em São Paulo, um programa deste estilo, que fez muito sucesso, era apresentado na Rádio Record. Os relógios assinalam meia-noite. No momento em que o mistério da noite sugere o medo, o espanto, o assombro, o pavoroso, a Rádio Record apresenta como um impacto para os seus nervos. O Teatro de Terror. Preparem seus nervos. Muito cuidado. Começa aqui o Teatro de Terror. Uma história impressionante, horripilante, é essa que vamos contar hoje. A história nós podemos chamar Uma Noite no Cemitério. Marta, por favor, tenha calma. O Teatro de Terror da Rádio Record de São Paulo. Para encerrar este programa sobre a novela e o teatro no rádio brasileiro, selecionamos algo que não poderia faltar. Uma novela que, no rádio, talvez tenha sido a maior de todas e que, na televisão, alcançou sucesso igual nas várias vezes em que foi apresentada. Estamos falando da obra de Félix Cagnet, O Direito de Nascer. Senhoras e senhoritas, o famoso creme dental Colgate, criador dos mais belos sorrisos, e Palmo Olive, o sabonete embelezador da mais alta qualidade que existe, apresentam... Rádio Teatro Colgate Palmo Olive, com mais um capítulo da emocionante novela de Félix Cagnet, tradução de Eurico Silva, O Direito de Nascer. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando, lá pelo ano de 1905, Jorge Luiz Del Monte fazia sua primeira visita a Maria Helena. Dom Rafael e Dona Conceição ficaram encantados com a presença de Jorge Luiz em sua casa, pois viam nesse distinto moço a possibilidade de um futuro romance para sua filha. Por isso, eles se afastaram discretamente, a fim de que Maria Helena e Jorge Luiz pudessem falar sem nenhum constrangimento. E no fundo do salão, recostados no imponente piano de Dalva, os dois conversavam. E com este trecho de O Direito de Nascer, tal como apresentado no rádio, chegamos ao final do nosso programa de hoje. No próximo, estaremos mostrando um outro grande filão do rádio brasileiro. Um momento de muita música e muita animação. Os auditórios, os ídolos, os animadores e os grandes programas do gênero. O Rádio no Brasil. Texto e pesquisa de Valvênio Martins. Narração, Jader de Oliveira. Roteiro, Luiz Carlos Saroldi. Produção, Luiz Alfredo Ablitzel. Uma série do Serviço Brasileiro da BBC.